349. Trigo 549, planejamento correto é ponte quando para o puxa. Reportaremos. TP 549, controle 1935. 2935, copiado. 120 graus com 11 nós, tem pouso autorizado, pista no 7. Pouso no 7, Romeo Oscar. Tenho nível 360, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna na 33, decimal 25. Recife 251, 13325, tá 3805, boa. Boa. Bilhete Bravo Delta, visual com câmera. Bilhete Bravo Delta, torre na noite, decimal 6. Na noite, meia, tchau, boa tarde. É 13 no 5, solo 58, direita, 1, decimal 9, o solo, bem-vindo. Direita, solo 219, grato, 1663. Vai, Bilhete Bravo Delta. Bravo Delta, dá presente, exceto sinal 97, agilizando e cortando base, aguardando instruções para o pouso. Juliette Bravo Delta, da rua da rotatória, visual com campo. Sigam 333. Voo no 333 para São Paulo, nível de voo 360, direto bridge, Anfisulo 16. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda, bridge. Controle 119.35, torre 118.60. Responde 5035. Paulo Salvador, boa tarde, CNR-63. O Gol no 333, autorizado 360 para São Paulo. Decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge. A Tazulu 10 é inicial, controle em 1935, 2186 e o transponder 5035, é o Gol no 333. Táxi 3661 com 110 a bordo, são 2 horas e meia até na Aracaju. 6315, táxi via Alfa, mantém espera na Juliette. Via Alfa, mantém espera na Juliette, o Xavier 63. Dono 333, rota é Opezulo 16. Ok, então nós vamos manter a decolagem na Dael Leda Bridge. Pós Bridge, Opezulo 16, para o Gono 333. Gono 333, correto, reporte pronto. É, reporta pronto. Táxi 3661, 110 agora, 12:30 Aracaju. Tranquilo. 5626. O Salvador 3661. 3661, autorizado táxi via pátio 1, Índia, mantenha espera na 10, controle 1935, torre 1 no decimal 6, QNH 10 no 3. Afirmativo, só uma informação, como recebe o 3661? 3661, alto e claro, que nós estamos com estagiário na posição. Ah, tá ok, obrigado. Bravo Delta, solo agora o 01, vai para de 3. A livrar a pista na Lima, 1219 solo para ingresso no pai principal. Bem-vindo. Para o táxi, voo 394, 177 a bordo, 4:30, com fins alternos. Já. Autorizada a decolagem 600. Pico Salvador, muito bom dia, o TAM 3144. Bono 394, autorizado táxi, via Índia. Ponto de espera da 10, torre 18 decimal 6, QNH 10 no 3. Índia 186, C3, 394 agora. Paulo Salvador, muito bom dia, o TAM 3144. 144, prossiga. Centro da Sierra, vamos conseguir autorização 370 para Fortaleza. Santo 144, aguarde para a cobra. Faz tudo. Alô, Zé, Bravo Delta, Panamá, Mapa, 43. Aliado pronto na carteira da 17. Autorizada a colagem, November Alpha, 110 com 11. Dividir a colagem, November Alpha, obrigado. Nós, 5626. Tem condições de reduzir para 2109, 5626? Antônio Salvador, boa tarde, Bruno, 6007. Tem condições de reduzir para 2109, 5626? Afirmo, senhora. Esse avião pode operar aqui nessa altitude de nível de 150 nós até 240. Gente, reduza inicialmente a 2109. Reduzindo, 5626. Confirme a última aeronave que chamou o controle. É o Gono 600. Gono 600, Oceane 5022. Tango Juliette Bravo Delta, após a passagem do Oceane 6315, autorizado táxi para o parte 3. Autorizado parte 3, Bravo Delta. Alfa decolado agora ao 04, curva da presente, o campo da presente iniciando o cruzamento do campo, curva pela esquerda e reporte cruzando mesmo. A presente iniciando curva à esquerda para cruzamento do campo, reporta cruzando mesmo, Índia November Alfa. Dona Juliette Bravo Delta, prossiga táxi para o Pátio 3. Bravo Delta. Uno 41 no copiou o controle. Consiga, senhorita. Tem se mantenha 3 mil pés, o ajuste no 0 no 3. 3 mil no 0 no 3, tá bom. Correu Índia November Alpha no cruzamento do campo. Índia November Alpha mantendo hoje, mantendo a presente proa no setor nordeste, aguardando para prosseguir com forte transferência de comunicações. A minha escuta. Paciente, mantendo a proa, o Índia November Alpha aguardando instruções para cruzamento. 1394, pista livre, tem decolagem autorizada, informação de tráfego, Charlie 150, agora que cruzou o campo, a mil pés, afastando, não interfere. Vento 120 com 12, decolagem autorizada. Decolagem 394. Meia. Tá. Reportagem. Salvador, boa tarde, 3661, ponto de espera pronto. 3661, na Lima tem. Ah, Lima tem, 3661. Uno 394, colado 06, controle 1935, bom voo. 935, 394, boa. November Alpha, da presente, piloto corredor forte, mantendo 3 milhas afastado do eixo de decolagem da 10. E chame controle 1935, bom voo. Ok, na presente, proa do corredor forte, mantendo-se afastado do campo para não interferir com o tráfego, chama o controle 1935, Índia November Alpha, grata, grato. O ajuste na 0 na 3. Sim, 3050 na chegada Mário, tá no Ambereco. É 141, desse mantenha 2 mil pés, o ajuste na 0 na 3. 2 mil na 0 na 3, 41. 5626, reduza para 180 nós. 1 80 nós, 5626. Zero, peso luz 19, decola da 1-0, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Forti, controle 1935, transporta 5041. Conforme a frequência do controle? Controle 1-9-35. Cláudio, 370 autorizado Fortaleza, peso luz 19, decola da 1-0, curva esquerda após Momo, transição Forti, controle 1935, transponder 5041. Correto, 3144, sem parar de explicar, assinar. Botará. E redução para aproximação, guardando o último vetor. Iniciar a redução, 6141. Táxi, Uno 333, Uno 52 a bordo, 3 horas e 50, altera no galeão. No 333 ainda, no ponto de espera 18.6, ajuste 1013, bom voo. 1013, ponto de espera 10.18.6, bom 333, obrigado, boa tarde. Pode voar Itap e o Tango November Eco? Itap da presente, Tango November Eco. Ah, confirma? Itap da presente, Tango November Eco. Obrigado, Itap. 1600, submantenha o nível 370, chame Centro Recife no 26.85, alterna 1-33.65. 6141, para interceptar o ILS X-Ray da pista no 0, curva esquerda para o 1-30, reporte estabilizado. Esquerda 30, reportará 6141. Pronto, boa tarde. Inicialmente mantém o ponto de espera, 333. Já mandei o ponto de espera, 1-3-3-3. 3661 decolando agora, 1-0-9, controle 1935, bom voo. Bom dia. Controle, bom dia, 3661, Datan. Datan 3661, boa tarde, contato radar na decolagem, submantenha nível 140, saída da EL. 140, pode voar da EL? Pro perfil inicialmente, 3661. Tá cumprindo. Localizador Glide, assinando 6141, nacional. 6141, complete aproximação, torre na noite, decimal 6. 26, tem mais 3. 5626, desse mantenha 2 mil pés, o ajuste na 0 no 3, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista na 0. 3 mil pés, 1003, reportará estabilizado no ILS 5626. Controle de Salvador, o Papão já passou 20 milhas, está autorizado a utilizar a frequência livre, tira mais 8 minutos para o pouso. Papa Romeu Lima, frequência livre. Graças, senhora, bom final de semana. Torre Salvador, 6141, Nacional, final, Tona Zero, baixou e travou. Boa tarde. Boa tarde, avistado. Pouso autorizado, 110 com 11. Confirma o vento, senhor? 1110 graus com 1119. Livre, pouso 1110, 6141. PQD na ilha? Ativo. Ah, certo, graças. 3661, da presente voo Ileda. Ciente, Lila. O 3 após passagem do Oxané, condições da linha de decolagem imediato quando autorizado? Afirmativo. Após achar a linha e decolagem no zero quando autorizado, 3-3-3. Afirmativo. Delta! 5489 para o táxi. Tem meia dúzia, dois a bordo. 4 horas de autonomia. Está alternando Salvador. Trip 5489, segue via Índia, a segunda direita, no ponto de espera 1862, ajuste 1013, bom voo. Obrigado. Gol no 394, submantém o nível 360, chame centro Recife no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. 351-3325, gol 394. Trip 5626, estabilizado. Trip 5626 no voo, Elias. Compete aproximação, torre 98, decimal 6, 5626. Torre 186, trip 5626, obrigado. Boa tarde, boa tarde. Boa. Controle de Salvador, boa tarde. Informação Sierra, Papa Romeu, Quilo Sierra Lima. Papa Romeu, Quilo Sierra Lima, boa tarde. Aciona identificação, autorizado de chegada Mari. Desde mantém o nível 050, ajuste no 093. Acento do ajuste, descendo para o 050, chegada Mari. Identificou o certo. Tango November Echo, desse mantém a 2000 pés, o ajuste na 0 na 3, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista na 0. 2003, reporta estabilizado, Tango November Echo. E o trip 5626. Gente, continuando, guardando a pista ali, o trip 5626. Giro no 40, TAN 3661. TAN 3661, mantenha, submantém o nível 140, aguardando transferência das comunicações. Visado, decolagem de gol no 333. Boa tarde, 6141 no sinal de bronze. Confirma indicada. 200. Tem condições de manter até a Duna? Positivo. Mantenha. Salvador 5489, no ponto de espera da 10. Boa tarde. Boa tarde, 5489, observando a TR da companhia na curtíssima após o tráfego, a Lima tem. Após a passagem do colega, a Lima tem. Trip 5626, o vento 120 graus, com 2 nós, pista livre. Livre, pouso na 10, trip 5626. O 3 da colada agora, 115, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, boa tarde, obrigado. 333. Controle Salvador, eu vou no 333, 2000, Nadael, Leda, Bridge. Gol no 333, contato radar na decolagem, submantém o nível 360, voe Leda, após Leda, Bridge. Na presente direita, Leda, após Leda, Bridge, 360, gol no 333. Cinco, 489, está ingressando. Gente, aguardando apenas a liberação da pista para decolagem. 5489. O 626, solo 17, direita 121, decimal 9, solo, bem-vindo. 1219, grato. Cruzamento para o Delta, estacionado para o conselheiro, boa tarde. Padrão, muito bom dia, 35626. 35626, bom dia. Boa tarde, Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 5626. November Echo, passando Duna, complete aproximação, torre na noite decimal 6. Muito obrigado, 18-6. Torre Salvador. Boa tarde, o Papa Tango, Tango November Echo final, ILS 10. Echo, Cente, reporte passando externo. Ah, poderia o Tango November Echo cancelar e prosseguir para a base 17? Afirmativo, reporta no ponto ideal de cancelamento para prosseguir base pela direita 17. Confirma o vento? 1-1-0 com 1-1. A FIB está cancelando agora do momento então o Tango no Ibereco. Tente, reporta sinal 17 estabilizado. Reportará o Tango no Ibereco. 5489, decolar 219, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, boa tarde. Momento, bom voo. Interceptar, aerolia. Controle 1935, transponder 5055. Autorizado Guarulhos 360, upper 0. Decola da 10 com curva à direita. A da Euleta, após o controle 11935. A dúvida foi referente ao transponder, é 5055. Afirmativo, 5055, transponder, sendo para pushback acionado. 5055, chamar a puxa, acionar o Janer 6305. BR 5489. É, informação de tráfego, Guardião 07 agora decolando, comprou a Sur, saindo agora do Pátio Grécia, fica atento o November Echo. Fica observando, o Tango November Echo. Aí não tem problema não, é o Comandante Bandeira. Retração para sequenciamento, curva esquerda, proa 050, o limite ao localizador, desce e mantém o nível 050, o ajuste 1-0-3, azul 41-96. Esquerda, proa 050, descendo para o 050, ajuste 1-0-3, limitado pelo localizador, azul 41-96. 41-96, confirma indicada. 250, senhora. Gente, mantenha. Seis a bordo, 420, alterna João Pessoa. 3144 é 116 a bordo e ainda no ponto de espera 186013, o altímetro. Afirmativo, e ainda, ponto de espera 186, pé 3144. 3116 a bordo, não é isso? Eco, pouso autorizado no 7, 120 com 12. Livre pouso 17, estamos no Ibereco, já girando base. Salvador, Guardião 07. Prossiga. Mantendo 500 pés vertical de tapão, atenciona o CAB, Guardião 07. Guardião 07, mantenha 500 pés via corredor axé, reporte visual com CAB. Vou atrás visual com CAB, Guardião 07. Submantenha o nível 360, chame centro Recife no 25 decimal 1, alterna na 33 decimal 25. 251, 3325, boa no 333, boa tarde. Boa. Pegou o Zé Salvador 22, qual o Pati, Pati 5? Boa tarde. 5, backtech autorizado, reporte no 7 livre. É com proa de costa azul. Aí mantendo 510 com 4 a bordo, fora o alocado é o 0133, Romeu Oscar Bravo. Prossiga para o Costa Azul, reporte visual com local de pouso. Confirme apenas o POB. POB 04. Quente, mantenha 500 pés. Estou no 03, não faço nada. Visual com tráfego agora livrando no 7, bem-vindo a Salvador, frequência livre estacionar. Sinal pro cabo, Guardião 07. Guardião 07, frequência livre. 7. Redução para 220 nós. 220 nós, 4196 da Sul. Quilo Serra Lima, desse mantenha 2000 pés, o ajuste na 0 na 3, reporta estabilizado no ILS XRI da pista na 0. Descendo para 2000, ajuste 63, reportará no localizador. Quilo Serra Lima. Firma indicada, Quilo Serra Lima. 200. Ciente. Quadra 425, controle 1935, bom voo. 1935. Um ótimo final de semana, 3-1-4-1. Proleção Salvador, 3-1-4-4. Boa tarde, passando 1500. 3-1-4-4, boa tarde, contato radar na decolagem, submantém o nível 370, sai da mão. 370, sai da mão, montar 3-1-4-4, alguma chance de voarmos direto pro Ti ou Cockbull? Foi Cockbull da presente, 3-1-4-4. Cockbull, muito obrigado, da 3-1-4-4. Oi, Grovosca, boa tarde. Confirme o pote que se encontra? It's na cola da 17, informação aqui, Estrango. Pronto, cópia, IPAU 200. Nível 200 para IPAU autorizado, plano Yankee, decola da 17, primeira curva à direita, para sair da Arbor. Após a posição Arbor, segue direto e destino. Controle 199.35, transponda 5050. Provoca, confirme a saída, eu não entendi. É, afirmativo. Arbor, até a posição Arbor, após direto, plano Yankee. Correto, Romeu Grovosca, para acionamento táxi, foi 1862, ajuste 1003 agora, por favor. Solo Ocean Air 6142, autorização Recife 370. Autoriza para o Ediduna, para o Azul.